Eu tô para 2.000 pés, autorizado para o ILS. Certo, 2.000 pés, autorizado para o ILS, o Lima Globo. Confirma o contrato para o Lima Globo? Lima Zulu Golf, desça para 2.000 pés, autorizado a final ILS. 2.000, é, autorizado o procedimento de ILS, é que foi o Lima Zulu Golf. 3.04, bom dia, mantenha no ponto de espera. Final? Sim. Faz o pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Falou, Salvador Cordial, bom dia, Objet 6729. Bom dia, 6729, aguardo cópia Guarulhos. Guardando, formação 90, obrigado. Copiando, 63 no 1. Sané, 63 no 1. Tráfego já avistado, cheque trem, ajuste 10 na 7, livre pouso, cabeceira 10. Vento 140 graus, 10. Livre pouso, Sané, 63 no 1. Confirma, baixado travado? Afirmativo. Ciente. Luiz, autorizando a direção no 7, aposta alinhada e pronta. Gente, o Zulu até o meu confirmando, vai prosseguir via litoral. Confirme, prossegue para o destino via litoral direto. Se está livre direto, mantém ainda o no meu pé, mais 2 minutos será autorizada a ascensão. Gol no 605, chame Recife 13325. Gol no 338, gol no 605. Gol no 3325. Gol no 3325, no 605, grato. Gol Salvador, chame 63, com 11 livros. Saia 2736, mantendo o ponto de espera. Então 3304, livre decolagem, cabeceira 10, vento 150 graus, 109. Boa noite, 88, autorizado, vento PES e o Hotel Romeu, suba para o nível 085. Guarulhos, 360, decola da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge. Após Bridge, Apê Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e após conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8, aciona 5455. 360 conforme. Decola da 10, primeira curva direita, sai na saída da El Leda Bridge. Up Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, Trive e após Rota. 1208 controle, transponder 5455. Correto, 6729, chame para puxa sonar. Estação 3, já lhe chamo, obrigado. Que Luiz, que decolado aos 2-0, chame o controle 120 decimal 8. Voltar 3304, decolado aos 2-0, chame o controle na frequência 120 decimal 8. Controle 208, da 3304. Oi, Lima Zero Golf, passou o externo com essas vezes, solicito o comércio de regras e prosseguir para a massagem. Lima Zulu Golf, plano cancelado aos 2-0, TV esquerda, com o circuito pela direita, reporte na perna do vento. Circuito pela direita, reporte na base profissional da massagem do Lima Zulu Golf. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304, cruza 1600 pés, saída arbora. Confira. TAM 3304, saída arbora, cruzando 1800 pés. TAM 3304, decolado aos 21, chama o controle 120 decimal 8. 208. Ah, desculpa aí, obrigado. Controle Salvador, TAM 3304, cruza 2100 pés na saída arbórea. TAM 3304, contato radar, ou 360, saída arbórea. 360, arbórea, TAM 3304. Fala, pode uma venda, tá livre, puxa, acionamento, encontra para o táxi, 3666. Uno 888, chame torre, Uno 895. 895, até logo. Fala de pouso. Controle TAM 3304, alguma possibilidade de voar no direto Elefa, da presente? Autorizado Elefa. Autorizado Elefa, TAM 3304. Torre Salvador, bom dia, gol no 888, vai passar o externo da pistola 1-0, ele vai checar. Gol 1-8-8-8, tráfego já avistado, ajuste 1-0-1-7, em livre pouso, cabeceira 1-0, vento 1-3. 1-3-0 graus, 1-0-9. Gol 1-8-8-8, livre pouso, 1-0. Gol 1-8-8-8, desconsidere. Se continuar a aproximação, aguarda autorização para pouso. Aguardando autorização. Identificação autorizada, chegada mar, desça para o nível 050. Controle 208, espera 2733. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 2733, decolado, saída Conde. Força Aérea 2733, bom dia, contato radar, subo 070, direto Conde. 070, direto Conde, Força Aérea 2733. 1-8-8-8, livre pouso, cabeceira 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. 8-8-8, livre pouso, pista 1-0. De novembro, Arapa, prossiga. Está em condições de vazia corredores, em de novembro, Arapa, confirme o POB. Reporte na rotatória para o Zoco Campo. Como 982, vou direto à posição, Duna. Boa, Duna, 982. Tráfico Luiz, controle. 888 no solo, 26, líder direita, chame solo, 21 decimal 9. 219-882. 8, 8. A gente está autorizado para seguir direto destino, porém mantendo ainda o número pés, aguardando 3.500. Táxi da 3663, 181 a bordo, Galeão, 4 horas. Autorizado via pátio e Índia, até ponto de espera da 10, ajuste no 07, então 3663. Pátio e Índia no ponto de espera, Câmara, torre, em 18, decimal 95, da 3663. Fala, bom dia, 1888, livrando a escuta. 1888, prossiga via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 888. Recife 288-33-04. 729, coordena para o equipe de solo. A voz da TAM vai passar a retaguarda, prosseguindo para o ponto de espera. Após o TAM, está autorizado o push. Tente, após o TAM, retaguarda, autorizado o pushback na 3-6-729, liberar o TAM. Bom dia, senhor, identificação, autorizada a chegada Mari, dentro para o nível 060. 1982, desça para 2 mil pés, sem negar uma 097, autorizada a final e-mail. Desça para 2 mil pés, 17, IBNS, gol 982. Prossiga. Está livre. Alfa Romeo Índia November Alfa, voe direto rotatória e reporte do bloco campo. Rotatória, campo, reportará Índia November Alfa. Autorizado, Juliette. Juliette, 62882. Salvador, bom dia. Estou passando o Vitor Mike Quebec para o retorno. Botão Vitor Mike Quebec, mantenha o número 510 via corretores, confirme o BLB. Tá com 6 a bota, cara. Estou voando 1510, por aqui, vai. Gente, você tem condições usuais, reporte rotatório do Zalco Campo. Contra outra vez, 43 Vitor Mike Quebec. Espera, pronto. Tan 3663, a linha mantém cabeceira no zero. A linha e mantém cabeceira no zero, 3663. Romeu, atende, Mackenzie 085. É possível, Acendel, 105, 05 de Lotante. Está livre o 105, o Zulu até o meu. Gente, desde a opção 105, Romeu. Tomar quebrar controle. Estou aqui, controle, vem tomar quebrar controle. Informa o tráfego do Bravo aqui, Luiz, que a sua direita uma hora 5 milhas, como norte, está mantendo um no meu pé, Charlie 150. Sim, Matheus, está tendo o tráfego, vem tomar quebrar. Bravo aqui, Luiz, que tráfego 9 horas. Milhas no Nordeste, mantendo 1.500 pés, tráfego do Vitor Mike Quebec. Já aviso algum câmera. Novembro, você me torre 1895. 1895, grato. A linha e mantenha 1-0, 176-729. Vai, 6729, aguarda o som de aeronave que decolou a sua frente. Tem o mesmo perfil de saída que o seu. Gente, ali, vamos alinhar e manter. Oi, Salvador, Papá Romeu, Índia, Novembro Alfa. Índia Novembro Alfa, vento 140 graus, 190 nós, ajuste 1097, reporte a 3 milhas da mesma. Ele da presente já pode aproar, cabeceira 1 no pé. Autorizado, autorizado. Ele reportará 3 milhas fora, Índia Novembro Alfa, grátis, senhora. Então a 3663, decolada aos 33, chame controle 120 decimal 8. 208, então 3663. Salvador, bom dia, o TAN 3663 cruzando 1900 pés, perfil da Dael. TAN 3663, bom dia, contato radar, voo 340, direto Leda. Direto Leda, ao 340, TAN 3663. Chame táxi. Estimativo está livre de restrições. Quando tiver condições, autorizada para a projetora. Sim, 070, portaria 273. A gente mantém 05 condições visuais e chame Recife 1288-1260. Bom dia. Mike Quebec visual com Kilo East. 9729, livre decolagem, cabeceira no zero, vento 140 graus, 099. Livre decolagem, cabeceira 10, cabeceira. Gona 982, Torre 1895. 1895, bom trabalho. Gona 072, autorizado a final LF. Autorizado LF, Gona 072. Então, o Vitor Max Quebec, através de Paris, está em teste no corredor interno. Aqui tem Lagos, reporta rotatório, Max Quebec. Confirme. Ingresso no corredor Interlagos, reporte na rotatória, Vitor Mike Quebec. Ingresso no corredor Interlagos, reporte na rotatória, Vitor Mike Quebec. Abatango Bravo que Luiz, que está livre, atenção ao nível 035. Agora sim, visual. Tem condições de decolar sem interferir com o mesmo? William November Alpha na final para bolsa. William November Alpha, faça 360 para a esquerda, reporte interceptando. 360, esquerda, reportará interceptando. Scan Web 6729, decolado aos 37, chame controle no 20 do sinal 8. 208, boa. Doutor Salvador, cordial bom dia, objeto 6729, decolou seus cotas. Objeto 6729, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. 360 da presente Leda, o objeto 6729. Situação. Cheque trem, livre pouso, cabeceira 10. Vento 140 graus, 089, ajuste 10017. Livre pouso, está ciente do tráfego 982. Efetuado 360, reinterceptando para 17, visual com a aeronave que pousa na 10. Autorização para pouso. Ele está em direção à cabeceira 10, aguardando a autorização para pouso. 17. Salvador, bom dia, chalé 6301, aprovação, Guarulhos, conforme. Aguarde cópia. Mandando cópia 6363, chame Recife 13325. Recife 3325, 3663. Que faça 360, suporte interceptando. Confirme a direção da curva, esquerda e direita. Final do ano 7, o Índia November Alpha. Índia November Alpha, livre pouso, cabeceira 17, vento 160 graus, 089. Livre pouso no 7, grato, Índia November Alpha. Então, a possibilidade do Mike Quebec efetuar 360 a 3 milhas da ano 7? Vitor Mike Quebec, autorizado a aproximação, aguardando pista livre. Vento 150 graus, 089, ajustando a 097. Gol 982 no solo aos 40. Gol 982 no solo aos 40, chame solo 121-9. 1219, gol 982, boa. Trip 5221, autorizado a alinhar e manter cabeceiro lá. O Mike Quebec está aproximando para o nosso 7 e pronto para um 360 se for necessário. Na sua escuta. Continua no Bank Frank, agilizando para o Bitmark Event. Em dia 9 alvo, solo aos 4-1, reporte pista livre. Sinto Mike Quebec, continua aproximação, aguardando a pista livre. Que aproximação, Vitor Mike Quebec. Trip 5221, nível de decolagem, cabeceira no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Então, já está na frequência livre. Olha, bom, na 072, está vivo. Na 072, torre 1895. 1895, até. Bom, na 072. Tráfico Luiz, que tem condições de formar o chamado de pouso em Salvador? De pouso, cabeceira 97, vento mais que bem. Décima 430, na presente frequência livre da regressa. Está a ligação 090. 072 é a torre, me escuta? Torre, bom dia. Gol na 072, sinal na 0, foi embaixado, checado. Gol na 072, ajuste 1 na 0, na 7. Livre pouso, cabeceiro no 0, vento 150 graus, 089. Livre pouso, pista 10, gol na 072. Trip 5221, decolado aos 43, chame controle 120, decimal 8. Da torre. Bom dia, Trip 5221. Pois só tentando tráfegos na longa final. Confirma o gol na 072? Gol na 072, só tentando a pássaros na longa final. Tá, obrigado. Vitor Mike Quebec, no solo aos 43, confirma o passo de estacionamento. Ciente, autorizado backtrack, reporte pista livre.